Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia para você, hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto, está entrando no ar o nosso Tema Livre. De hoje nós vamos tratar de educação, vamos tratar de Encontro Nacional de Educação, aconteceu nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. E aqui conosco no estúdio a Caterine Oliveira, que é a primeira vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, é a velha e boa Uni de guerra, né? Bom dia, Caterine. Eu queria que você dissesse, eu estava vendo no Facebook, na página do Matheus, ele botando lá, o Matheus Pacheco é estudante lá de Ciências Sociais da Rural, só para quem está ouvindo aqui, participou também da organização desse encontro. E ele quase que num desabafo, dizendo, gente, a gente conseguiu, apesar de todo o boicote, de todas as sacanagens que armaram contra, afinal aconteceu. Eu queria que você fizesse um resumo para o nosso ouvinte de o que ele quis dizer com isso, né? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. A gente planejou o Encontro Nacional e essa questão do boicote, nós solicitamos diversos espaços públicos para realizar o encontro. E eles foram negados, né? Então, o que o Matheus quis dizer é que, apesar de todas as portas terem se fechado, nós conseguimos organizar e realizar o encontro. Então, a gente pediu desde universidades do Rio de Janeiro até escolas aqui da Tijuca, que tem muitas, né, na cidade, e todas elas foram negadas, né? Aonde aconteceu, afinal? Aconteceu, e é isso, a gente dividiu. Onde foi o encontro? Sim. A gente dividiu. As plenárias maiores, na abertura e o encerramento, aconteceram no Clube Municipal. Sim. E os grupos de discussão aconteceram na UFRJ. Sim. No Centro de Tecnologia. Foram lá que ocorreram. Ali na Praia Vermelha mesmo? Não, lá no Fundão. Ah, lá no Fundão. Então, a gente teve que fazer uma logística de transportar. Da Tijuca para o Fundão. Duas pessoas. Da Tijuca, um lado da Tijuca, na Doc Lobo, outro lá no Fundão. É. Mas afinal reuniu gente do Brasil inteiro. E qual era. A promoção foi de quem? Reuniu gente do país inteiro. A realização do encontro se deu a partir de uma campanha que diversos setores educacionais fizeram há algum tempo atrás, que foi a campanha 10% para o PIB já, para a educação pública, né? Esse comitê, ele tinha várias entidades que participavam, o Andes, a Uni, a ANEEL, vários sindicatos também da área da educação municipal, estadual, estudantes de escolas técnicas através da sua federação nacional também, a FENET. Então, esse comitê, ele iniciou esse processo e, a partir de suas reuniões, o que a gente vai fazer agora? Nós fizemos a campanha, fizemos um plebiscito nas escolas e universidades. A gente falou, não, a gente tem que dar continuidade a esse processo. Então, a gente se reuniu diversas vezes desde o início do ano até conseguir puxar o encontro e realizá-lo, né? Com esse objetivo de reunir esses setores. Existia, há um tempo atrás, o Fórum Nacional de Educação. Isso ainda antes da entrada do PT, né, no governo. Sim. E esse fórum se reunia, até depois, um pouco tempo depois do governo Lula, esse fórum continuava articulado. Esse fórum elaborou um Plano Nacional de Educação, que a gente chama Plano Nacional de Educação da Sociedade, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, mas que foi negado, né, foi rejeitado no Congresso. E continuou se reunindo. Aí o governo Lula entrou, o fórum continuou se reunindo, mas depois ele se desarticulou. Então a ideia do encontro era reunir novamente esses setores que não se reuniam há muitos anos. Sim. Né? Isso se deu quando, essa desarticulação aí? Você lembra? Por volta de 2003. 2003. Ainda no comecinho do primeiro governo Lula? Quer dizer, então veio esse Plano Nacional de Educação do governo Fernando Henrique, que ia ser implementado no governo Lula, e foi derrubado logo no início do governo Lula, e dali em diante não houve mais nada, e só agora em 2014, quer dizer, praticamente 11 anos, 12 anos depois, é que conseguiram, 11 anos, porque 2013, né? Um encontro como esse, um encontro nacional de educação, né, que na verdade era a antiga CONAI, mas aí o governo depois deu o nome da sua conferência de CONAI. Aconteceu em 1995. Sei. Então são mais de 15 anos sem um encontro. Sei. No 19 início, anos, praticamente 20 anos quase. A desarticulação do comitê foi que aconteceu em 2003, nesse período Sei. Ali. Onde aconteceu essa desarticulação. Então, e a que você encontro... atribui, Caterine, essa, vamos dizer, má vontade, para não ficar nessa área de boicote, de acusação, essa má vontade, essa indisposição institucional, até de espaços públicos como universidades, contra, em relação a esse encontro? O que acontece é que o encontro, ele... ia trazer uma crítica ao Plano Nacional de Educação, aprovado recentemente, né? E sancionado pela presidenta Dilma agora no final do primeiro semestre. Então, e setores que apoiam o Plano Nacional de Educação, acredito que não concordam em ouvir essas críticas, em que as pessoas se reúnam para discutir o Plano Nacional de Educação e ter uma opinião divergente, né? Então, por isso, e também participa da organização do encontro, o CEP, né, que é o Sindicato Estadual daqui. Sim. Então, nós acreditamos também que, devido à greve que o CEP realizou Sim. nesses últimos períodos, isso também tenha tido uma certa influência na questão do boicote, né? Mas, de qualquer maneira, o Matheus disse que foi um sucesso. Quer dizer, veio gente de onde? De muitos lugares. Veio gente do Acre, Rio Grande do Sul. Em ônibus, pessoas que passaram 4 dias viajando para poder participar do encontro. Pessoal do Nordeste também compareceu. Rio Grande do Sul trouxe uma delegação de mais de 200 pessoas. Então, alguns espaços vieram pelo menos representações. Então, tiveram pessoas dos mais diversos locais, né, do país. Estudantes do ensino... médio, né? Uhum. Do ensino técnico, estudantes universitários, professores do ensino básico, professores do ensino superior e técnicos administrativos também. Quantas pessoas tinha nesse encontro? Mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000, nesses dois locais, quer dizer, no Clube Municipal e lá no Fundão. Isso, porque a gente teve que deslocar. A gente fez a abertura no Clube Municipal, no ginásio que Sim. tem lá. E depois a gente levou para o Centro de Tecnologia no Fundão. O Clube Municipal, ele é tradicional parceiro, né, o sindicato faz assembleia lá, o sindicato dos professores, ele, pelo menos nessa área do ensino, ele é um espaço parceiro desse pessoal. Mas o que me causa estranheza aqui, o que me surpreende, é que não tenham o apoio institucional de universidades, de espaços universitários, onde seria o local ideal para você ter esse tipo. Foram parar no Fundão, que é uma coisa da Federal, né? Um espaço público da Federal, da Universidade Federal, mas não é o ideal. Era pelo menos aqui na Praia Vermelha, pelo menos o mais próximo, né? A princípio, nós queríamos realizar tudo até no Fundão, Sei. Mas foi negado alguns espaços da universidade. Então, nós conseguimos essa parte da universidade, que é o Centro de Tecnologia, através da associação docente de lá, né, a do FERJ. O presidente, o Cláudio, correu atrás, em cima da hora, porque, a princípio, nós tínhamos fechado o Cefet. Aí, uma semana antes, o Cefet falou que não poderia ser mais lá. Uma semana antes. E isso complicou ali e fez com que a gente tivesse que fazer esse... E sem explicação nenhuma, diz assim, não vai dar para fazer mais não, a gente tinha combinado, mas não vai dar... Segundo a direção da escola, foi porque os funcionários cometeram um erro. Marcaram, liberaram o espaço, mas ia ter um concurso na sim, escola e eles não casaram não podia, as agendas. Então foi essa situação que... aconteceu. Aí o diretor do Cefet liberou a outra escola, que fica em Maria da Graça, né? Sei. Tem uma aqui no Maracanã e Maria da Graça. Só que essa não cabia, a gente usou lá como alojamento. Ele não foi má vontade, não, realmente. Foi ali uma questão de agenda. De agenda. Já havia o concurso que estava marcado e alguém que marcou, agendou isso aí, não percebeu foi a coincidência das datas. Foi um erro, né? Ali, exatamente. Foi um engano, isso acontece. Agora, tirando essa parte da orçamentária da educação, essa briga que parece uma briga eterna, né, bicho? Essa briga do percentual que deve ser destinado à educação. O que mais foi discutido? O que mais está na pauta, na agenda da educação nacional, segundo o encontro que foi feito agora? O encontro, ele foi baseado em 7 eixos, né? E aí, de discussão. Um deles era o financiamento, que é a questão do percentual, enfim. O outro, vou falar alguns, né? Acesso e permanência estudantil. Porque a gente tem um diagnóstico, poucas pessoas têm acesso, poucas não, mas ainda o povo tem muita dificuldade de ter acesso à educação. A gente, por exemplo, entre as pessoas que têm mais de 14 anos, 40% não terminaram o ensino médio. Então, se você pegar o índice de analfabetismo, são mais de 13 milhões no país. Quer dizer, da população brasileira que tem acima de 14 anos e que está... como é que é isso? Eu não entendi direito. Colega, 40% de quem tem mais de 14 anos não concluiu? Não concluiu. Mas 14 anos em diante, até a vida adulta? Isso, até a vida adulta. Tá. Aí, então, você pegar isso, essa exclusão no ensino básico já, né? Uhum. A gente pegar as próprias creches, já começa assim, quanto tempo que uma mãe passa em determinadas filas para conseguir uma vaga, e isso depois vai, a gente entende que vai piorando. Chegar na universidade, hoje, menos de 15% dos jovens de 17 a 24 anos, cerca de 15% apenas estão na universidade. Então, o Enem são inscritos 7 milhões, mas tem menos de 300... cerca de 300 mil vagas nas universidades que trabalham com o SISU. Sei. Então, uma parcela muito grande fica de fora, né? Então, por isso a gente discutiu essa questão do acesso, a questão da permanência também. O estudante entra. Aí ele, hoje, tem a classe C está entrando mais na universidade. Mas isso não significa que ela consegue se manter na universidade. Porque aí você vai na pré-universidade, você tem que ter... comida, né? E nem sempre o bandejão dá para todo mundo, ou as universidades não têm bandejão. A mesma coisa as escolas técnicas. Tem que ter o transporte, os livros, então tem um custo. E a gente, na universidade, a gente chama isso de assistência estudantil. Então, uma das questões discutidas também foi a briga que a gente faz por mais dinheiro para assistência estudantil. Uma vitória que a gente avalia da greve de 2012 foi a conquista do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que ele virasse lei. Só que hoje o valor destinado para esse plano não atende às necessidades dos estudantes, né? Sim. Então, tem um estudo que é feito pela Associação dos Reitores das Universidades que indica que seria necessário 2,5 bilhões para poder suprir essa necessidade nas federais. Então, um dos temas foi esse também. Para a gente, esse é um dos mais centrais. Outro tema foi a precarização do trabalho dos profissionais de educação, que, através de vários mecanismos, tem sofrido. Então, o professor, muitas vezes, ele não recebe para planejar a aula, ele só recebe para dar a aula, e isso prejudica, né, a qualidade de ensino. Salas superlotadas, poucos técnicos administrativos, o que sobrecarrega também. Então, foi discutido também essa questão da precarização. Vários temas nesse sentido, mas divididos em sete eixos, né? Sim. Ricardo, vamos voltar um pouquinho só para esmiuçar essa... Nós temos tempo para isso. Nós estamos aqui conversando com a Caterine Oliveira, ela é a primeira vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Está falando sobre esse encontro nacional de educação que aconteceu agora nesse fim de semana do Clube Municipal ali na Tijuca e lá no Fundão, na área da UFRJ, lá no Fundão também. E você falou ainda há pouco sobre o número, a quantidade de pessoas, de estudantes que chegam. Primeiro esse dado dos 14 anos, 40% acima de 14 anos não conclui, né, o ensino formal, isso aí já é um dado alarmante. Agora, você falou da classe C ingressando no curso superior, no terceiro grau, e uma coisa que é recorrente quando a gente fala de universidade, de faculdade, de escola superior no Brasil, é a quantidade de escolas particulares. Quer dizer, o grande mercado da educação é o mercado particular, é o mercado, mais ou menos como os planos de saúde na área da saúde, né? Isso funciona mais ou menos assim. E como é que essa classe C está entrando para o curso superior? Está entrando em universidade federal, em universidade estadual, no ensino público? Ou está entrando mais, como é mais fácil também, através de, inclusive, FIES, inclusive esses mecanismos que existem aí, está entrando mais no ensino particular? Como é que está sendo isso aí? tem uma parcela que entra na universidade pública, né? Com a expansão, isso ocorreu, apesar de entrar em condições, porque ocorreu a expansão do ensino superior público através do Reúne, mas o orçamento, o planejamento não foi bem feito. Então acontece que o estudante entra e, além de ter precarizado o trabalho do professor, porque as salas ficam super lotadas, tem também a questão da manutenção, como eu já tinha colocado anteriormente. Então, uma discussão que a gente fez referente a isso, nós não somos contra a expansão. Tem que existir a expansão para que realmente essas pessoas consigam entrar na universidade, mas não pode ser de uma maneira mal planejada, como foi o caso do Reúne, né? Tem que ser de uma forma mais planejada e com o orçamento necessário. Não adianta... Teve universidades que abriram em cima, por exemplo, em Minas Gerais, em cima de fábrica de queijo. Tem lugares que não tem laboratórios. Abriu um curso, vamos pegar em Campina Grande, tem um curso de medicina lá, mas não tem hospital universitário. Então os estudantes estão se formando sem ter a prática cotidiana, que todos têm que fazer a residência, né? Então, em cima da fábrica de queijo, o que, que foi montado em cima da fábrica de queijo? Um polo da Universidade Federal. Mas o que, para quê? Para quê? Salas de aula, não era pão de queijo, não. Salas de aula, problemas nesse sentido. Pegar Alagoas, uma outra universidade que foi... teve a expansão ao UFAL, mas teve um dos prédios que foi colocado do lado de um presídio. Então ocorreram casos de fuga, né? Sim, claro. Então essa questão teve entrada da classe C na Universidade Federal, mas com um planejamento... É muito pequeno, né, também, né? É pequeno ainda, avançou com as cotas, né? A questão da aprovação das cotas sociais também, e raciais permitiu, e a gente considera que isso também... Foi um avanço, né? Positivo, Mas voltando à questão que você perguntou do ensino privado, com certeza a maioria dos trabalhadores ingressam na universidade privada. Hoje, no nosso país, a gente tem, como eu falei, de jovens matriculados no ensino superior, né, de 17 a 24 anos, 15%. Desses 15%, que significam cerca de 7 milhões de matrículas, mais ou menos, mais de 75%, estão nas universidades privadas. 300 mil estão nas públicas, né? Esse cálculo, né? Não, 300 nas federais. Juntando com as estaduais, públicas. 1,9 milhões. O restante das matrículas é menos de um terço. De 7 milhões, 2 milhões... Menos de 2 milhões. Menos de 2 milhões estão nas federais, estaduais, nas universidades públicas. Essa questão parece uma questão recorrente também, histórica, né? A gente sempre que fala disso aí, não só na área da educação, mas na área da saúde, eu volto a citar a saúde, porque se parece muito com o cenário, se parece bastante esses dois cenários, é que a gente fala de financiamento público para estudante, através de FIES, através dessas coisas, como fala também na área da saúde, dos planos particulares de saúde via empresas e tal. E, no final das contas, o Estado acaba repassando o dinheiro que ele deveria investir diretamente na educação, ele repassa para o aluno que vai pagar o ensino particular. Então, na verdade, o Estado está financiando essa máquina, que é a máquina que não funciona a favor da gente, né? Se eu falei antes que é verdade que teve a expansão do ensino superior, o ensino privado expandiu de uma maneira absurda nesses últimos 10 anos. Através, justamente, hoje o Brasil é o sexto mercado educacional do mundo. Então, você pega a indicação da Bolsa de Valores, onde o cara quer investir em universidade no Brasil, porque é um negócio que não dá prejuízo. Através desses programas, né, do FIES e do ProUni, o governo repassa realmente verba para essas instituições privadas. E a taxa de inadimplência ficou zero, porque é garantido através do repasse do governo. Então, essas universidades começaram a crescer absurdamente. Hoje, a gente tem só uma instituição, que é a Croton, que está tendo a fusão com a Anhanguera, está terminando esse processo. Só ela tem mais de 1 milhão de estudantes. Que instituição é essa? Croton Anhanguera. Croton Anhanguera, o que é isso? Eram duas instituições De ensino? De ensino. Aonde são? Que se uniram, em vários locais do país. Nacionais. É porque também tem isso, né? As escolas começam a ficar nacionais, né, bicho? Assim, em todo lugar você encontra a mesma marca, né? Isso. Agora, essa instituição recebe incentivo fiscal através do ProUni, do FIES, isenção de imposto. Só que isso não garante. E o MEC é falho em fiscalizar a questão da qualidade do que é oferecido por essas empresas. Então, o estudante, normalmente, além de pagar ou de conseguir uma bolsa através de um dinheiro público repassado para essas instituições, a maioria não tem a qualidade necessária. Então, se na universidade pública você já não tem todos os laboratórios, a pesquisa ainda é insuficiente, extensão, na universidade privada isso é raridade. São exceções pouquíssimas que oferecem um ensino de qualidade. Então, tem toda uma problemática do governo. Realmente, é uma máquina, né? Foi aprovado agora o Pronatec também pro ensino técnico. Então, existem escolas que abrem, pequenas escolas, porque é um negócio que se oferece um curso de cabeleireiro, manicure, e o governo repassa. Tem cursos de mecânica, enquanto a gente demora 3 anos para fazer curso de mecânica no ensino médio, junto com o técnico, tem curso de mecânica de 3 meses, através do Pronatec. Quer dizer, isso aí também, na verdade, existe uma história passada aqui no Brasil, que vem do tempo da ditadura, da industrialização e depois do desenvolvimento das telecomunicações, essa coisa toda, que é a necessidade, a supervalorização do diploma de terceiro grau. O Brasil fez uma opção pelo diploma do terceiro grau, ao invés de fazer a opção pelo investimento no ensino médio técnico, no ensino que é do mercado de trabalho. Quer dizer, é um ensino que nós temos voltado de costas para o mercado de trabalho. O cara sai da faculdade com o diploma debaixo do braço, mas não tem colocação no mercado. Esse é um dos problemas graves. Outro problema que a gente vê que é grave também é essa questão da manutenção, da sobrevivência das universidades, das faculdades particulares. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque eu estou vendo que você quer fazer uma intervenção aí. Fala aí. Não, essa questão das faculdades particulares para você pegar a questão da qualidade. Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um caso muito emblemático, que foi a Gama Filho. Pois é, eu ia tocar nisso aqui, mas eu queria falar antes dessa coisa do ensino voltado para a universidade. Você diz assim, agora eu formo um mecânico em 3 meses. É claro que não forma, né? Dá o diploma para o cara, dá um certificado para o cara e ele vai para o mercado arrumar emprego e perder um dedo. Então esse é o tipo de coisa que não resolve a situação. Da mesma forma que você botar os alunos na maior faculdade de medicina aqui, que era Gama Filho, entendeu? E não ter como manter aquilo ali, você acaba arrebentando o sistema todo. É isso que eu estou... como é que você compreende essa opção, isso numa visão macro, né? Quer dizer, incluindo a economia, o desenvolvimento econômico do país, as opções na área de educação. Por que que nós vamos optar por educação universitária, se não, né? A gente precisa mais de torneiro mecânico, por exemplo. É verdade. Teve nos últimos anos também essa questão da expansão, ela veio também para o ensino técnico, apesar dos mesmos problemas ainda de assistência estudantil que existem também nos IFES, né, que a gente chama os institutos federais. Agora, essa questão, aí o governo tenta suprir isso, falando que vai abrir milhares, milhões de vagas no ensino técnico através do Pronatec. Como eu falo mais uma vez, não somos contra essa expansão. A expansão é necessária para poder suprir as demandas que o país tem economicamente, também para que a sua população tenha acesso a conhecimento. Claro. Agora, a forma como é feito é isso, é você pegar muito dinheiro e investir no sistema S, né? Então, e abrir cursos não necessariamente de qualidade mesmo, formação, e formando um mecânico em 3 meses e diminuindo aqui e apertando ali para dizer que está formando muito técnico, que as pessoas estão tendo oportunidade. Mas a qualidade dessa formação, ainda há insuficiência de vagas, apesar de ter tido a expansão, mas a formação também ela é bastante deficitária. Tem os estudantes das escolas técnicas que conseguem fazer uma análise muito boa sobre isso através da Federação Nacional de Estudantes de Escolas Técnicas. De que significa o Pronatec, né? Uhum. Para esse ensino, a qualidade. E ela é realmente duvidosa, né? E apesar de ser um dos grandes carros-chefes aí da campanha. Não é só da campanha, eu acho que é um dos carros-chefes da própria administração pública, né? Quer dizer, independentemente de campanha e de ser ano eleitoral, é preciso você tomar atitudes dentro da administração pública no sentido de você atender uma demanda que está aí reprimida e que está crescendo e que está... E aí a gente vai, agora sim, eu queria que a gente entrasse no caso da crise financeira dessas universidades que acabam crescendo, as universidades particulares que acabam crescendo como a Universidade e a Gama Filho, e depois quando caem, bicho, é um desastre. Eu fiz um programa aqui que dava pena, dava dó, dava vontade de chorar. Eu ouvi as pessoas. Ouvi estudantes de medicina falando aqui, dizendo, bicho, como é que vai ser agora? E aí o MEC não quer assumir, não tem responsabilidade nisso, fica uma situação meio doida. Como é que é essa história? A gente teve esse processo da Gama Filho e da Universidade, e aconteceu uma CPI aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a CPI das universidades privadas, onde foram descobertas várias irregularidades. O próprio sindicato Simpro já vinha denunciando a justiça, a própria MEC, as irregularidades que estavam acontecendo trabalhistas dentro dessas instituições. Só que o MEC foi fazendo, enrolando. Não, nós vamos fazer um tal investigação, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. Só que eles demoraram tanto que quando estourou, né, a bomba. Então, realmente foram milhares de estudantes. Ou seja, na verdade, o MEC não tomou a atitude, né? Quer dizer, houve denúncia e tal, e não tomou a atitude que deveria tomar, e a coisa aconteceu. Quem denunciava dizia que ia acontecer, né? Vai estourar. E nem quando estourou, o MEC também tomou as devidas providências. O que o MEC fez foi a transferência assistida, que ainda está acontecendo, mas diversos estudantes ainda estão prejudicados. Então, tinha gente que faltava 6 meses para se formar e está sem receber o diploma. Tinha gente que faltava uma matéria para entregar o TCC. Então, realmente essa questão da transferência assistida, ela não foi, os alunos não queriam. Os alunos queriam que pelo menos o MEC assumisse a instituição até uma parcela se formar, ou até conseguir uma outra mantenedora para que topasse assumir, mas que o MEC assumisse essa gestão ali naquele momento. Para a situação, depois teve até a questão da federalização, que hoje ainda é o que os meninos lutam para, mesmo eles estando em outras instituições como Estácio, eles ainda estão tocando essa bandeira, né? Através dos DCEs que se formaram, não existiam DCEs nessas universidades, e depois desse problema os estudantes viram a necessidade de se organizar, então fundaram o DCE da universidade e o DCE da Gama Filho, né? Isso é outra história interessante, como é que não havia DCE, não havia organização estudantil dentro dessas universidades, que eram privadas, e os caras achavam que estavam garantidos, né? Achavam, não, tá tudo para quê? Para que DCE, né? Para que Diretório Central de Estudantes, essas coisas? Aí quando a coisa arrebenta, a corda arrebenta, aí vão correr para criar o DCE para defender os interesses, né? Por isso que a gente tem que estar organizado sempre, estando bem ou estando... Não na hora da chuva, né? Tem que estar preparado antes disso aí. Eu me lembro de uma postagem no Facebook que me deixou também bastante assustado. E depois, não era foto, era um filmezinho no Facebook mostrando arquivos da parte da universidade que tinham sido encontrados no lixo, em caçamba de lixo. Entendeu? Quer dizer, e eram históricos de estudantes de direito, os caras pegando aquilo ali, sabe, jogando fora, e alguém descobriu, alguém passou, viu. Foi puro acaso mesmo, entendeu? Viram, e aí a coisa foi uma denúncia, foram lá, recolheram, e que coisa mais maluca, né? Isso realmente ocorreu, e alguém achou, fez essa denúncia. O pessoal do Diretório Central dos Estudantes, representado aí pela Letícia, né, que é a presidente, se formou, mas até hoje ela continua ainda ajudando esses estudantes, então mesmo depois de ter concluído, boa parte deles se formaram, pegaram um diploma, conseguiram através do MEC, né, que só faltava entregar o TCC. Eles recolheram essa documentação, organizaram um mutirão de distribuição desses documentos para os alunos lá na sede do sindicato aqui dos professores do município do Rio de Janeiro, no Simpro. Então, realmente, teve, se alguém não tivesse achado, tudo ia para o lixo. Pois é, não, já estava no lixo. Estava no lixo. Já estava no lixo, já ia para o caminhão do lixo. Entendeu? Quer dizer, os caras acharam exatamente do momento em que estava saindo do prédio para o caminhão do lixo, quer dizer, ficou ali na caçamba, na calçada, uns pacotes jogados ali, aí degolhou aquilo, disse, rapaz, isso é histórico de faculdade, cara, de aluno, pessoas, coisa doida. É, mas isso é o que a gente fala, né? Ah, porque a gente defende uma educação pública e gratuita, né, de qualidade? Porque essas instituições, na grande maioria, o grande interesse é a questão do lucro. Então, enquanto está dando lucro, tudo bem. Mas se deu errado, como foi o caso da Gama Filho, não, pra gente é insignificante dispensar os documentos, é insignificante o que essas pessoas vão fazer, se elas estavam pagando 4 mil reais para fazer medicina, com o esforço da família, enfim. É, então, isso acaba... A questão do lucro é o central, não é? Não, são não é educação. Não é educação. Não é o compromisso, compromisso com a educação. Compromisso com as pessoas. É, não há compromisso. Não, de maneira como nenhuma. É também no sistema de saúde, na verdade, né? Quer dizer, você acaba esbarrando no mesmo tipo de problema que eu acho que tem a ver muito com essa afirmação da cidadania que a gente está tentando, perseguindo, né, nas ruas desde o ano passado, e o pessoal de favela ocupada por UPP, esse tipo de coisa que é um processo, né, um processo mais do que lento e custoso, ele é um processo doloroso, porque cada vez que você vê o documento jogado no chão, cada vez que você vê gente largada em porta de hospital, e cada vez que você vê umas situações assim, você diz, pô, bicho, será que vale a pena, né? E que é que a gente está fazendo? O país está andando para frente. Todo mundo reconhece que a situação está melhor do que no governo passado, no governo do Fernando Henrique e tal. A situação hoje é melhor. Mas é tanto caminho que tem que andar que você até diz, pô, será que vale a pena mesmo fazer isso? E vocês acham, você como estudante jovem que é idealista e que luta, não só idealista, mas luta para que essas coisas aconteçam, como é que você vê essa? Porque hoje eu estou numa faixa etária aqui que eu olho e digo, rapaz, isso não tem jeito não, cara, não é possível. Desde 68 que eu estava jogando bola de gude no caminho dos cavalos, até hoje a coisa continua do mesmo jeito, cara, como é que pode? Ou até pior, você, como é que você vê essa situação? Como é que você vislumbra isso? Com certeza a gente tem que ter expectativa, né, de futuro. E que o país... Hoje a gente é a sétima economia, mas essa renda, ter esse posto, não necessariamente significa a volta disso para a população. É o que a gente anda batendo bastante. Então, se ainda voltando para a questão de educação, apesar da gente ser a sétima economia, em educação a gente ainda está lá atrás. Apesar de ser a sétima economia, nós ainda somos o oitavo país com mais analfabetos no mundo. Então, essa lógica tem que inverter, mas para isso o governo precisa ter essa coragem. A determinação política, determinação, né? Política. Então, por exemplo, a gente teve no Plano Nacional de Educação a chance de chegar a ter os 10% do PIB para a educação pública. E foi aprovado na instância governamental que discutiu isso, que foi a CONAI e tal. Só que quando chegou no Congresso, o Congresso mudou tudo, junto com o Senado. Por quê? Porque tem vários daqueles deputados que têm rabo preso com empresários do setor educacional. Claro. Então, os 10% público foi tirado, então ficou 10% do PIB para a educação. Não, nós temos vários representantes na Câmara Federal que são não só ligados, vinculados ao INPE, mas são donos de escola mesmo, são donos da educação privada. Então, esse tipo de entrave também dificulta. E aí você entrou numa área mais delicada ainda e mais urgente, que é a área da crise da representatividade. Quer dizer, como é que nós estamos agora num ano eleitoral e a gente, como é que vai fazer? E o difícil, na verdade, também para a gente foi ver pessoas que historicamente defendiam os 10% do PIB para a educação pública e que tem uma história de luta mesmo no setor da educação, é que hoje são parlamentares votarem nessa outra proposta. Então, isso também... Mudaram de lado? Mudaram de lado. Ali na decisão, no governo anterior eram favoráveis, agora não são mais. Então, isso até nos entristece, porque são pessoas que estavam ali na luta cotidiana, defendendo a educação pública. E a gente sabe que, da forma como foi aprovado, com a mudança de texto, é um desrespeito total, porque você vê, o governo faz uma Conferência Nacional de Educação, que reúne professores, estudantes também e tal, um órgão diferente do Encontro Nacional de Educação, que é autônomo do governo. Mas é uma instância do governo que delibera, que tem que ser 10% do PIB para a educação pública, que delibera várias outras coisas. Aí chega no Congresso, os caras mudam tudo simplesmente. Então é antidemocrático, né? Porque uma parcela muito maior da sociedade define eleitas, porque os delegados para essa conferência foram eleitos nas instituições de ensino, tanto os professores quanto os técnicos administrativos estudantes. E chega no Congresso e não era o que a gente esperava enquanto Plano Nacional de Educação, mas saiu uma coisa da conferência e no Congresso é totalmente mudou. Diferente. A verdade é que não é antidemocrático, porque o Congresso é a essência ali, ganha a maioria, vence a maioria. E aí não importa, não vence quem tem razão. Né? Esse que é o problema, porque razão também é difícil de você aferir. Mas a democracia é isso, né? É o sistema da maioria. E, infelizmente, você tem essa maioria construída em cima de poder econômico para a campanha eleitoral e também dessas pessoas que mudam de lado depois que passam para lá, né? Essas pessoas que mudaram de lado, que você disse, que passaram a vida defendendo os 10% da educação, do PIB e tal, e passaram de lado, por que passaram de lado? Por grana, por pressão política, por orientação partidária, por quê? O que houve? Eu acredito que, em parte, por pressão política e realmente por essas questões que eu tinha falado antes do financiamento de campanha, né? Muitos deles são financiados por empresários do setor educacional. Então tem toda... Mesmo os que estavam do outro lado? Mesmo os que estão do outro lado. E tem essas condições de alianças, né? Então não vamos aqui porque tem a orientação partidária, é óbvio. Então a gente não vai votar nisso porque o partido precisa ter uma aliança com outro partido que não defende isso, que é maior. Então tem tudo conspira, né? Contra a... Então tem várias questões nisso. Tem a ligação pessoal, própria questão financeira, né? Não tenho condições de afirmar que foi compra de votos, porque... Não, e não é o caso também, nem é o caso isso aí. Mas a verdade é que o que interessa não passa. Não. Pois é, esse é o problema, entendeu? Então, vocês, parece que a gente se mobiliza, parece que a gente se organiza, faz os fóruns, cria os ambientes e as ferramentas até de pressão, mas a coisa não acontece, entendeu? Quer dizer, então, isso aí, por exemplo, o que é que saiu de conclusão desse encontro que houve agora nesse fim de semana? A gente tirou, né, fez uma carta de conclusão, né? Pegando esses eixos principais, como eu falei, os 7 eixos principais, e cada ponto desse a gente, por exemplo, pegar a questão hoje da meritocracia, o que saiu quais são os 7 eixos principais? Diga aí pra gente... Vou falar financiamento, né, que é a questão do investimento na educação, acesso e permanência, passe livre, transporte público, meritocracia na educação, precarização e formação, né? E mercantilização e privatização da educação. Então foram a meritocracia, o que que é? A meritocracia é o concurso hoje, público. Não, o concurso, o concurso público. Pegar, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro e vários outros governos aplicam a meritocracia no ensino médio, que é a escola que tem mais desenvolvimento, podemos dizer assim, que consegue chegar a determinados índices, recebe mais financiamento. Que aprova mais. Que aprova mais. Ou seja, não necessariamente que ensina melhor, mas que aprova mais. E a aprovação é um critério da própria escola. Então, essa meritocracia é prejudicial. Com os professores também. Professores que cumprem tais índices, recebem bonificação, um salário maior. Essa discussão ela é feita no sentido... É que a educação ela não deve ser punitiva. Ela tem. Posso dizer, a forma de você identificar qual escola que está melhor ou pior, ela não deve servir para punir a escola ou o professor, mas como forma de avaliação mesmo. Tem que ter essas pesquisas, né? Tem que ter, é óbvio que tem que ter para você medir a qualidade, mas isso não deve ser punitivo e nem benefício para claro, ninguém. Não é mérito e nem demérito. Quer dizer, deve ser uma coisa para você aferir, para melhorar tudo. Isso. Melhorar o todo. Eu me lembro dessa questão, quando você fala da meritocracia, eu me lembro da questão da polícia, né? Que o cara diz que quem faz mais polícia ou quem prende mais gente ou quem multa mais, acaba recebendo medalha, elogio em folha, esse tipo de coisa. E isso é um desvio do caminho que deveria ser o correto. correto é você evitar a multa, é você evitar o excesso, evitar o acidente, evitar o crime, e não você ser premiado porque você reprimiu, né, de forma violenta, porque você matou mais bandido, porque você, né? E a meritocracia na educação funciona nesse mesmo, já foi dito aqui, vários programas que eu fiz com o pessoal do CEP, também dizem isso, olha, o dinheiro que vai, o repasse, vai para as escolas que estão mais bem situadas nessa avaliação. E essa avaliação é uma avaliação interna. Começa dentro da escola. Então você vai ver criança que faz o fundamental, que chega no fim de 4 anos e mal consegue ler, escrever, fazer as 4 operações. E pessoas que chegam até o 2º grau e até mesmo a universidade, que não conseguem aprender. Elas sabem ler, sabem escrever, sabem isso tudo, mas não conseguem entender um texto, não conseguem entender, não sabem o significado de palavras. Quer dizer, um negócio meio doido também, né? Como é que você lida com um ensino que forma isso aí? Hoje, mais de 30% dos universitários brasileiros são semi-analfabetos. Então, realmente... É um terço, praticamente, né? De cada 3, um... Um é sempre... Então, é uma situação complicada e nessa lógica de formação. Então, por exemplo, aquela escola onde os índices são menores, significa que o governo precisa ter um olhar. É. Significa que ela precisa de mais investimentos e não de punição. Ela precisa de, de uma avaliação de como... Talvez ela precise, do dinheiro que está indo para a outra da meritocracia, né? É. Quer dizer, a grana que está indo para aquela que está bem avaliada devia estar indo para a mal avaliada para melhorar. Você tem uma ideia quanto isso chega a ser absurdo? Tiveram propostas de, no uniforme dos estudantes, diferenciar isso. Então, o estudante que pertencia a uma escola que tinha uma avaliação melhor ter mais estrelinhas do que o outro estudante que tinha, que estudava numa escola. Uma hierarquização. No uniforme. Então, Olha que coisa impressionante, cara. Teve essa ideia? Tiveram. Em alguns lugares tiveram essa ideia absurda, né? Imagina do quê? Vindo dos governos? Dos governos. De Secretaria de Educação. Aqui no Rio é incrível de Janeiro. Como é que Secretaria de Educação encampa um negócio desse ou propõe uma coisa dessa, não? É um absurdo. Você imagina como é que fica a cabeça de uma criança que às vezes, não, a minha é melhor, porque você tem menos estrelinha no seu uniforme, tem menos pontinho no seu uniforme. É um negócio realmente muito sem lógica, né? Sim, então vamos voltar lá para aquelas conclusões nos 7 eixos que a gente parou aqui, desviou, né, no caminho. Vamos voltar para aí. Vamos voltar. Então, como eu falei, né, são esses 7 eixos: financiamento, acesso e permanência, passe livre de transporte, meritocracia, precarização do trabalho e mercantilização e privatização, né? Uhum. Já entrando nesse último eixo, além do que a gente já colocou antes, a questão do crescimento do setor privado, existe também uma grande iniciativa de tentar privatizar as universidades públicas, pegando setores e colocando cursos pagos. Recentemente, inclusive, a Justiça determinou que ter a pós-graduação paga nas universidades públicas não é constitucional. Sim, é inconstitucional. É ilegal. Né? É ilegal. Então, mas várias universidades tinham essa prática. Uhum. Hoje a falta de concursos públicos na universidade é uma realidade. Então você pegar segurança, é terceirizado, não é mais concursado. Nessa precarização que você falou ainda há pouco, você citou um exemplo durante o programa, a relação do professor mesmo, né? Quer dizer, plano de aula, esse tipo de coisa que o cara não pode fazer, não tem tempo, não tem como fazer. Mas você tem dentro dessa precarização a terceirização da maior parte da prestação de serviço dentro das universidades, né? Esse eu acho que parece que é um problema também. A vigilância em campus universitário, o serviço de alimentação, o serviço de todo tipo, de administração, entendeu? Limpeza, esse tipo de coisa acaba ficando na mão de gente que não tem nada a ver com a instituição. Então, que não tem nada a ver e que faz besteira também na condução. Por exemplo, você pegar a UFRJ esse ano viveu um período de caos, lixo espalhado por toda a universidade, porque os terceirizados, com razão, fizeram uma paralisação por não receber os seus salários. Isso é constante entre eles. Eles acabam ficando, a empresa não faz o repasse. Aí já teve vários casos de atos dos terceirizados na reitoria. Aí a reitoria fala que isso não é um problema deles porque eles são terceirizados e que eles fizeram o repasse de dinheiro para a empresa. Aí fica um jogando, e a empresa fala que não teve repasse, fica um jogando para o outro e ninguém assume a responsabilidade. Mas a universidade ficou uma semana cheia de lixo. O fato é que a universidade Sem segurança, porque os terceirizados ficam nessa... Troca a empresa. Porque, na verdade, também é o seguinte, como existe, isso no âmbito da administração direta é muito claro, porque as prefeituras e os governos estaduais terceirizam para não infringirem a lei de responsabilidade fiscal, que estabelece um limite alto para gasto com o pessoal. Então, começa a se terceirizar, porque você está fazendo contratação para serviço, prestação de serviço, você não está contratando gente, você está contratando empresa. E nesse caso da universidade, você faz uma administração indireta, quer dizer, a reitoria, ela abre mão daquele serviço, de prestar aquele serviço que é inerente ao funcionamento da própria universidade, e aí se exime da responsabilidade sobre a qualidade daquele serviço que é prestado. Isso é que é o problema, que eu acho que quando os caras cruzam os braços e começam a se acumular o lixo, isso fica evidente, mas a verdade é que isso está na origem. Não é? Quer dizer, não precisa juntar lixo ali no caminho da universidade, né? Você já sabe, quando a coisa acontece lá atrás, você diz, opa, isso aí não é para ser assim. Está na cara que não é para ser assim. Não, com certeza. É realmente essa questão de... E a gente, por exemplo, tem um problema muito sério com a questão de segurança em várias instituições. Uhum. Então, teve já estudante que sumiu de universidade. Pegar na Federal de Pernambuco, tem 3 estudantes que sumiram. Desapareceram? Desapareceram dentro do campus universitário. Assim? Sumiram dentro do campus universitário. Dentro do campus universitário. Abduzidos. Que coisa questão maluca. Questão de segurança. Cara. Aí tem a questão de estudantes que são violentadas dentro das universidades. Tivemos recentemente na Praia Vermelha casos nesse sentido. Aí o que, que a prefeitura universitária ou a reitoria... Não, então vamos chamar a PM para dentro da universidade. E a gente também não concorda com isso. Claro. O que a gente concorda é que tem que ter mais concurso público para os seguranças. Mais seguranças nesse sentido. Quer dizer, né? Na verdade, parece que a autonomia universitária deixa de ter... Então, essa tentativa agora também da EBSER, né, nos hospitais universitários, isso. É bem claro isso aí, né? A administração dos hospitais universitários por uma empresa, né, criada para isso aí, é muito isso. Quer dizer, você está descaracterizando, você está tirando a autonomia universitária, você está esvaziando o espaço universitário e você está mesmerizando ali aquela coisa por baixo, né? Você vai, vamos dar o diploma, não tem compromisso com coisa nenhuma. Você tem compromisso com você mesmo, você tem compromisso com fazer o seu curso e fim de papo, não tem que ficar de questionamentos e de coisas, né? É verdade. Essa questão... Tem a questão da segurança, mas entrando já nessa questão da IBSEC, está em um dos pontos que a gente discutiu no encontro, que é o encontro de mercantilização e privatização, né, das instituições de ensino. E realmente essa questão da IBSEC é bastante emblemática para a gente, para todo o movimento educacional. Porque a gente fez um processo de luta bastante intenso nas universidades. Em algumas universidades, teve universidade que foi votado por e-mail. O Conselho Universitário não se reuniu. Então, teve universidade que foi votada a portas fechadas. Então, teve universidade, se pegar o caso, um dos casos emblemáticos também, eu tive recentemente na Universidade Federal de Campina Grande, o Conselho votou 3 vezes contra a EBSER. E mesmo assim, o reitor está impondo a EBSER e ele não aparece na universidade. Uhum. O Conselho Universitário não consegue se reunir porque é sempre... implodido devido a essa situação e tira, de fato, a autonomia universitária. Bom, para a gente encerrar aqui, nós estamos conversando aqui com a Caterina Oliveira, que é a primeira vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, sobre esse Encontro Nacional de Educação que aconteceu aqui no Rio e que não é um encontro oficial, não é um encontro que tem qualquer chancela de qualquer governo, ao contrário, não teve, lutou contra, porque teve que arrumar espaço quase que na marra para fazer espaço físico para fazer esse encontro, e quase 2.000 pessoas, em torno de 2.000 pessoas, o que é que saiu de concreto? Você falou aí, agora qual é o próximo passo? O que é que vai se fazer? Nós tiramos 3 encaminhamentos, né? Primeiro deles é que na segunda quinzena de outubro nós vamos fazer dias de luta em cada estado referente à questão da educação. Então, a gente não definiu um dia para poder ter também a autonomia dos estados de definir qual é a melhor data para isso. Então, porque também 15 de outubro é o dia do professor. Então, isso. Primeira quinzena de outubro é bem emblemático, simbólica essa coisa também, né? Foi nesse sentido que a gente definiu. Então, vai ficar essa quinzena, vão acontecer movimentações em cada estado. Além disso, a gente definiu criar comitês em cada estado, como é o Comitê Nacional em Defesa do Ensino para a Educação Pública já. Então, a ideia é que se criem comitês em cada região para poder discutir não só a questão nacional, mas também a questão regional da educação, como é que isso está acontecendo. E uma outra questão é que a gente definiu que o encontro vai acontecer de 2 em 2 anos, né? Então, a gente vai fazer esse encontro de 2 em 2 anos. Já tem que programar o de 2016. Certo. Então aqui no Rio mesmo? Não, aí vamos vai ver rodar, qual é. Né? Era bom fazer em Brasília, né, também, né? Bem no centro lá do poder. Pode ser. É uma ideia. E a UNB é um espaço muito bom para esse tipo de coisa, para esse tipo de discussão. Bom, muito legal. Eu queria que você deixasse aqui, para quem está acompanhando a conversa, um endereço eletrônico. Os sites e Facebooks e tudo isso, blogs, que a gente possa acessar. Grande parte dos ouvintes do Tema Livre é ligado na internet, entendeu? E não pelo rádio. Então era bom você deixar esse recado aí. Onde vocês podem encontrar tem o Facebook, é só colocar Encontro Nacional de Educação. Então tem uma página no Facebook com todas as atualizações e a gente vai publicar bastante coisa ainda. Foi produzido muito material no encontro, né? E muitas pessoas escreveram. Todos esses materiais, a gente vai fazer uma sistematização. E eles vão estar disponíveis no blog do encontro, que é n2014.wordpress.com. N de Nair, de nada. No 2014.wordpress.com. Ponto WordPress. É um blog. No Facebook também tem o link direto. Sim, também tem o link pra lá. A verdade blog. É que um puxa pro outro, né? Você dá o Facebook, que todo mundo conhece, aí o WordPress já é um negócio mais restrito, né? Isso. Tanta gente que conhece também. Aí nesse blog vai estar disponível todas as documentações produzidas, as propostas, legal. Sejam as propostas convergentes, divergentes. Legal. É tudo nesse blog que a gente vai atualizando e também através dos Facebooks dos sindicatos também tem muita coisa, né? No Facebook do ANDES Nacional tem bastante coisa, no site do ANDES, né? Que é o Sindicato Nacional dos Professores, né? Dos universitários, Tem também no Sindicato dos Técnicos Administrativos, que é o SINASEF, então, através do site também, porque os jornalistas estavam fazendo a cobertura simultânea através desses sindicatos. No nosso Facebook também tem alguma coisa, que é oposição de esquerda da UNE, tem bastante informação lá também sobre o encontro, algumas campanhas relacionadas ao encontro. Então vai estar, além disso, nós tiramos nesse encontro que nós vamos fazer uma cartilha, um documento, com tudo que a gente acumulou no encontro, além de colocar no site, deve sair daqui a uns 2 meses, porque a gente vai fazer algumas reuniões para poder sistematizar uma cartilha. Mas aí, acessando o Facebook ali pelo Facebook, você chega ao site e chega inclusive ao prazo, e como é que vai conseguir, o prazo de confecção da cartilha, isso. Como é que vai conseguir, não é isso? Isso. Caterine, muito obrigado pela sua presença aqui, que nós conversamos hoje com a Caterine Oliveira, primeira vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, sobre esse Encontro Nacional de Educação que aconteceu agora, no último fim de semana, em 2 locais aqui da UFRJ, lá no Fundão, e também no Clube Municipal ali na Tijuca. O Tema Livre fica por aqui, um bom começo de semana para você, amanhã nós estaremos de volta às 10h05, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.